Salvador, Web 5808, está na posição 02, ciente da informação Delta, para Goiânia. 5808, mantenha, me escuta e aguarda a cópia, prepara gole e transição Orfito. A gente está mantendo a escuta, aguardando gole e Orfito, Web 5808. Com 973 no solo agora, o Zuno 5, prossegue via Alfa, Kilo, Pátio 3. Alfa, Kilo, Pátio 3, informa com forte a sua transmissão. Gente, obrigado. Hoje é 6251, no livre decolagem da 10, isenta de 190 graus com 3 nós. Livre decolagem da 10, iniciando 62. 5711 após a decolagem do Oxa, ali mantém pista 10. 5717, ali mantém após o Oxa. Espera só, 5898 da Web. Cliente. Xané 6251, decolou agora, Zuno 6, 119.8 controle, tenha um bom voo e até a próxima. 119.8 controle, muito obrigado, até a próxima. Controle de Salvador, bom dia, Xané 6251, decolado na sua escuta. Bom dia, 6251, contato radar, subindo nível 360. Escuta, contato radar, subindo a 360, 6251. É, controle do 6251, tem possibilidade de voar direto, Leda? Autorizado. Obrigado. Autorizado. Web 5717, tem livre decolagem da 10, o vento é de 100 graus com 4 nós. Web 5898, após o rolagem de troca da companhia, ali mantém a pista 10. Ali mantém a 10, 5898. No 7 decolou agora, usando 9, 119.8 controle. 119.8, 7, 7, 7. Controle Web 5717. 5717, contato radar, suba 340. Sessão 340, 5717. Alô, é o Rio 5973. 5973, prossiga. Por gentileza, seu liberal, era recomendado que fosse trocado esse equipamento que a senhora está operando no momento. Está horrível, está fazendo mal para as pessoas. Tá, eu vou checar aqui, obrigada, tá? É que eu já troquei, obrigada. Como recebe? Prossiga. Eu, para evitar formação aqui, eu vou precisar voar na proa 210. Por 15 milhas. Entendi. 808, pronto, cópia? Afirmativo, pronto, cópia. Nível 340, decola da 10, saída Gole, transição ao Fito, onde intercepta upper do 17, Fox Romeo Mike, upper Whisky 10, prossegue conforme rota. 5535 no transponder, 119.8 é a frequência do controle para o 5808 da web. 5808, está autorizado Goiânia, nível 340, decola da 10, na saída Gole, transição ao Fito. Após voa upper Zulu 17 até Fox Romeo Mike. Após Fox Romeo Mike, upper Whisky 10, conforme a rota do plano. Transponder 5535, controle Salvador na frequência 119.8, 5808. Eu te chamo para puxo 010. Chama para puxo 5808. Whisky Juliette Romeo está autorizado para seguir para o Finger 03 na parte principal. Afirmativo, obrigado. Controle 5898, adiante. Retorno algum desvio? Vou indo para onde daí. Eu tenho uma formação à minha direita aqui e outra à esquerda nas próximas 10 milhas. Me informe quando puder voar na proa 170. Posso voar a partir do momento, não? 70. Gente, sobre vetoração esquerda para 170. 170 sobre vetoração, Web. Beleza, vou liberar o puxo do 02, após eu autorizo você prosseguir para o 3, ok? Afirmativo. Obrigada. O 5808 autorizado, pushback acionamento, chama pronto para o táxi. Chama na pronto para o táxi o 5808. Objeto 5717, chame centro Recife 251. Web 5898, reassuma navegação na Prodileda. Prodileda, Web 5898. Olhou 5717 voltando. Próximo. Frequência alternada para Recife. 13325. Por favor, não pode ir com a informação dela. 995, desça para 2000 pés, ajuste 190 no 3. Objeto 5898, chame Recife 1251, alterno 3325. 251, 3325, 5898, obrigado, bom serviço. Desça para 4000 pés, ajuste no 0 no 3. Estou autorizado para Confins, nível 360, decola da 10, saída da El, Leda Bridge, em Bridge intercepta a Upper Zulu 16, prossegue até o destino. Aciona 5540 no transponder, 119.8 controle. Seja mais correto, chama a proposta.

Whisky Juliette Romeo, assim que o tráfego da web inicial, tá autorizado para seguir para o Finger 03. Afirmativo. Colapsa 10, o vento é de 1.0.99. Vai, Colapsa 10, o 5.08. Autorizado, puxa daqui acionamento, chama táxi. Bom dia, desça para 4.003, ajuste no 03. 1.995, autorizado ILS. Autorizado, 1.995. Reduza para 1.809, desça para 2.000 pés, autorizado ILS. 760, 2 Super e LS, 804. Decolou 38, 119.8 é a frequência do controle. 119.8, 508, obrigado. Alfa Yankee Lima, tá autorizado prosseguir pro Finger 01? Gente, obrigado. Tanto radar, subam 340. Tente, autorizado subida 340, 5808. LS, 995. 995, torre 186. 86, 99. 7, Romeu, obrigada. Torre, Otana, 320, não acionado, no 4 da base, 3 horas e 5, autonomia, Guarulhos, passado. 201 prossegue via Juliette Alfa, me chama pronto no ponto de espera. Está atento ao tráfego da Azul que está em reboque, cruzando agora a Juliette. Juliette Alfa, então, no ponto de espera, está 301. Vou mandar um 995, final estabilizado. Bom, no 995, estou no visual. Reporte trem baixado e travado, tem livre pouso na 10. O vento é de 100 graus com 8 nós. Mas vamos abaixar travado, no 995. Gol 715. Tá de bom, tô se direita, tá na visão do tá, tá tomando pro lado de bom. Tá travado igual 995. Livre pouso na 10, 100 graus com 79, no 995. Livre pouso na 10, igual 995. Federal 9970, bom dia, sendo identificação, desça para 5.000 pés, ajuste no 0 no 3. Utilizado, voo 804. 804, 186. Salvador, bom dia, voo 804, uma milha do externo baixada, será.